Block, Zulu 20 e após conforme rota do plano de voo. Aciona 5105, frequência do controle em 120.8. Força 6314, pediu autorizado 340 para Petrolina, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída é a Momo, Cogno, Ponte. Intercepta a Zulu 20, voa até Petrolina, controle de saída 120.8, transponder 5105. Informação Quebec. Oxenê 6314, cotejamento correto, chame pronto para o pushback. Camarão, obrigado, 6314. Salvador, boa tarde, eu vou 9097, informação Quebec. Tá. Salvador, boa tarde, está em 217-2-0167, informação Quebec. Tantra 217, autorizada a chegada boa, se desça para 4.000 pés, QNH 0015. 4.000 pés, QNH 0015. T5241, autorizada a decolagem de piscina 0, vento 180 graus, 099. Piscina de decolagem, T5241. Zero com 80, rua eleva, intercepta a Panzulu 2 zonas, transponda 5074, com a 108, porque eu vou 1097. Voo 1097, cotejamento correto, chame pronto, pushback. Camaragado. O solo está 3055. O senhor está autorizado para tomar visual, seguindo o passaredo, Alfa Tango 72, estabilizado no localizador. Quando o Netuno tiver visual com o campo, informe para ser transferido a comunicação para a torre. O Lima Quila Bravo, ali mantém. Cabeceira 17, táxi via pista, signo Tupi. Mac Charlie Alpha dá passagem ao Charlie 402 após em frente para Abaeté. Mac Charlie Alpha. Confirma o nível solicitado, direto que é daquilo. Controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, boa final de semana, senhor. Você está autorizado a subida para 4.500 pés, já pode pronto para o primeiro lançamento. Patrulha, boa tarde, 35241, decolou na sua escuta. 35241, contato radar, suba para nível de voo 200, saída Arbor. 200, saída Arbor. A senhora não foi informada que não consegue cruzar o 110 a 15 milhas, Delta Maquiaco. Aguarde, 5241. Oxané, 6321, chame centro, Recife, frequência no 28.8, alterna no 26.0. Recife no 288, alternão 260, 6321, grato, bom final de semana. Amém. Recife 5446, autorizando a chegada, manda isso para nível de voo 050, QNH 1015. Nós. O time que permanece 1015. Sim, 2263. Confirma a intensidade baixa. Lima, Lima Alfa. Controle ao Netuno 03, ele está na curva. Os alas já estão reunidos, estamos já em aproximação para o tráfego piloto. Sim, se forma que o tráfego informado está passando agora o marcador externo. É, confirma a aeronave que modula para o controle. Tá, Romeu, Romeu, Romeu Lima, prossiga. Lima, confirma o procedente destino. Aeronave, Romeu, Romeu Lima. Romeu Lima, mude o transponder para 0245. Vou ir na proa de Tato para chegada. Reporte para descida. Equipe 5241. Livre das restrições, subir e manter nível de voo 200. Livre das restrições, vai acender para o 200. Equipe 5241. Direto do município até aí da Passaredo, completando o pouso agora no zero, quando pronto, autorizado, pistão no 7, o vento 180 graus, 09 nós. Vai mudar. Percebendo 2600. Momento que adiciona inicial piloto, entrou 03. Sai, já pode visual com campo. Netuno 03 e em ala, chame a torre 198.95. Chamarei a torre 198.95, Netuno. Passarei 2263 no solo 09, direita 121, decimal 9. Direita 219, muito obrigado e uma boa tarde. 2 Salvador, muito boa tarde, é o quadrilha Netuno, está visual 09. Caixão Nacional para piloto. Ciência Quadrilha Netuno, reportagem inicial. Informa o tráfego no Charlie 402. Decolando agora a pista auxiliar. Não precisa sair da Arbor, não interfere no piloto. Juliette, Quebec, Kilo. É, reporte nivelado, nível de voo 045 para o lançamento. Tá passando o Lima Quilo Bravo, que chamou o controle? Gente, Lima Lima Alfa. Quilo Bravo, ao Zuno Zero, decola controle 120, décima 8, bom voo. Obrigado, 108, boa tarde. Boa tarde, tá passando o Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, acione transponder posição normal 5062, eu gosto de contato radar. Controle autorizaria o 3524 vá direto, Vitória? Aguarde coordenação com o Centro Recife. Gente, obrigado. Tá 3155. Tá 3155, prossiga? Ok, já falei lá com a companhia. Parece que o DOS apresentou uma CHG. Enquanto a senhora tiver alguma novidade pra gente, então não se escuta. Gente, vou checar da 3155 e retorno pro DOS. Obrigado. Salvador, voo no 097 para o posicionamento, no 03. Voo no 097, coordeno com a equipe Falcham pronto para o TAC. Semana para o TAC, voo no 097. Tipo 5241 no centro negou, sua solicitação, após Arbor, Elefa e Elefa conquista. Após Arbor, Elefa, após Elefa conquista. Tipo 5241, grato, senhora. Papatango, Lima Quilo Bravo, cheque seu modo. Agora recebo seu modo Itália, cruzando 1700 pés, subiu mantendo e fiz voo 1900. Quilo Bravo, senhor, sobe e mantém uma ascensão. 103 autorizado, Pilof, reporte na final, o vento 170 graus, 10 nós, altímetro 105. Ativo, reportarei. Olha, quando autorizado, possibilidade de pousar à esquerda, passar na radial 246, Lima Quilo Bravo. Aguarde, Lima Quilo Bravo. Subir e mantenha nível de voo no 00. O Juliette Quebec Quilo está pronto para o primeiro lançamento. Juliette Quebec Quilo, livre para o primeiro lançamento. É bom. Lima Quilo Bravo, corrigindo, mantenha 3 mil pés, restrito 3 mil pés. Acende até 3 mil pés, Lima Quilo Bravo. 144, também tem condições de reduzir para 1970 nós? Só um minutinho, vamos tentar. Elétrica daquilo, mantenha a nível de voo 045 após o lançamento. Ok, está em condições de ascensão, confirmo. Você prossiga para o setor oeste da ilha, aguarde. Ok, setor oeste. Tenha 4500, Elétrica daquilo. Mantenha a nível de voo 045. Ok. Trip 5627, chame centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. 2685, 2545, trip 5627. Tan 3217, desça para 2000 pés, autorizada final ILS X-Way, após estabilizado no localizador. 2000 pés, pode voar tudo aqui, né? Tan 3217. Não, mantém a chegada. Gente, está pensando a restrição de 4000 em pés. Está livre, 3217. 179, 5446. 3217 tem condição de aproximar e pousar na proa de Duna? Afirmativo, pode voar Duna, pode até voar externo se a senhora quiser estar visual. 3217 é necessário Duna, somente 3217, direto Duna. Duna na proa, está 3217. Aguarde pelo seguinte na terceira devido a tráfego visual no nível de voo 045, aguarde. 5-4-4-6. Se tiver aqui, você aproxima para o setor oeste da ilha para transferindo o tráfego aqui, do controle? Agora estamos na Pro 270, conforme ela pediu. 7. Ilegal no 0 no 5. Eu acho que o Civil Park, o Monsfera, fez o 95 ou o 97. Tem 4-4 também, eu formo o tráfego dessa posição de 2 horas e 7 milhas no rumo oeste. Desça para 2000 pés e repouso estabilizado no localizador. Descendo para 2000, repouso estabilizado, tem o tráfego de quem? 4-6. Romeu Lima, aguarde para prosseguir na descida. Romeu Lima, mantém 070. Capatango Lima, aqui o Bravo. É para liberar sua subida, curva à esquerda agora na proa 230. Nesta proa vai ser autorizado subir até nível de voo 100. Esquerda proa 230. Nessa proa está autorizado a ascensão de direção. Já está sendo branco. O cabaquinho pode atender? Aguarde, ele atira aqui. Sim, capturou no 0, voo no 097. Mantém, voo no 097. O Leituna é porta pista livre. Botarem as pistas aí. Pela aqui, eu informo que deve dar um tráfego dessa posição de 11 horas e 13 milhas, prosseguindo para a pista 10 de Salvador, batendo no nível de 070, o senhor vai demorar para subir. Não seria uma proa se eu pudesse aplicar aqui para subir? Aguarde, direto aqui. Trip 5241, chame o centro Recife, frequência no 28.8, alterno no 26.0. 288, 260, alterno, trip 5241, por final de semana. Calma aí. Lima Kilo Bravo, na proa 230, autorizado subir até nível de voo 100. Kilo Bravo, sim. Lima Kilo Bravo, limite ao cruzar nível de voo 080 para voar direto da esquina. Lima Lima Alfa, 5 milhas para Curau, serviço radar terminado, mantém nível de voo 080, chama o controle, desce o canto no 20.1. Lima Kilo Bravo, cheque seu modo Charlie, não recebo mesmo. Controle do Tan 3217, pode curvar na proa do Índia Serra para fazer uma curva um pouquinho mais suave aqui, já só com a pista. Piso alto autorizado 1700 pés, direto externo. 707, 132, 17, obrigado. Meu nome é Lima, vou ir direto, dona. Aguarde. Romeu Lima, sexta para 3 meu pés, direto, dona. 3 meu pés, direto, dona. TNH no 015. 1, 9. Deveria colagem no 0, ou no 097. Horas. Esquerda 8 horas, mantendo o nível de voo 045 e tráfego adicional sua posição de 2 horas, 10 milhas no rumo sudoeste, cruzando 4 mil pés e subida para nível 7, Lima de Mal. Romeu Lima, informo 2 tráfegos. Um à sua esquerda 7 milhas, mantendo o nível de voo 045 e outro à sua direita 9 milhas. É, cruzando o nível de voo 045 para o 100. Um está subindo, a minha direita, e o outro está mantendo a minha esquerda 045 aí? Afirmativo. Ok, vamos abrir esse aeronave, vamos dar aqui, ok? Observando. Foi Duna, 2 mil pés, reposta estabilizado, Romeu Lima. Duna, 2 mil pés, reposta estabilizado, Romeu Lima. 35446 está 6 milhas de duna, 2 mil pés. Santos, 217, torre 198, décima 95. Torre agora 1895, está 3217, está já. Controle, Juliette, que é lá em cima. Prossiga, Juliette, que é lá em cima. Está autorizado a subir até nível de voo no 05. Tráfego avistado, altímetro no 015, o vento 180 graus, 09 nós, autorizado pouso, piso no 0, TAM 3217. Pouso autorizado no 0, TAM 3217. Batango Lima Quilo Bravo. Qual foi a prioridade para o destino? 245 da prova. Qual foi a prova? 245? 245 Bravo, autorizado direto destino, Lima Quilo Bravo. Bono 097. Prossiga. Voo 097. 097, contato radar, suba para nível de voo 360, sai da árvore. 360, árvore, 097. É a mensagem, né? Saiu, entra em cortada. Boa tarde, é o 6314 da Ocean, com ponte terra 10, na visual com tráfego na final 10. Gente, o Chanel 6314, já que visual com o Airbus Atam, após a passagem do mesmo, a linha mantém cabeceira 10, Chanel 6314. Vai passagem na final do tráfego ali, Matinho, no 0. 63 e no 4, hoje. 5, 4, 4, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde. Tripe 5446, estabilizado no, na final do ILS X-Ray. Acho que tá, ainda está em cima visual. Retorno da chave travada, altímetro 1095, tripe 5446. 46. 3217, livrou, chama o solo 121.9. Seu solo agora os 22. 209, obrigado. Oxan 6314, autorizado decolagem, piso no 0, vento 180 graus com 10 nós, 180 com 10. Autorizado decolagem, piso no 0, Oxan 6314. Salvador, Altar 3, 712, 6, 3, 2, 1, 7. Altar 3217, prossegue para Alfa Juliette para o 01. Alfa Juliette 01, 3217. O 1620, pronto, cópia? Pronto. O 1620, autorizado Recife, nível 370. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Caju. Upper Whisky 58, aciona 5116, frequência do controle em 120.8. 20.8. 20.8, obrigado, bom final de semana, 6314. Igualmente. Upper Whisky 58, 5116, controle 1208, gol 1620. 1620, somente confirmando sua saída, Puca, Jamo, Caju. Pouca, Jamo, Caju, gol no 620. Gol no 620, cotejamento correto, chama pronto pro pushback. Camarão. Salvador, muito boa tarde, boa noite, 69, bom mantenimento. Gol no 869, boa tarde, autorizado, chegada bom, se desça para 4 mil pés, altímetro no 0 no 5. 4 mil, 0 no 5, boa noite, 69, no 6 mil, vai chegar a bom. O Ocean 6314, gostaria de voar código, se possível? Autorizado. Muito obrigado, voar código, Ocean 6314. 097, suba para o nível 360, chame Recife no 288, alterno no 260. 1288, 260, primeira 360, gol no 097, graças. Recife 5446, no solo aos 26. Libera a próxima direita, chama o solo em 121, decimal 9. Direita 219, 5446. Romeu Lima, confirma estabilizado. Negativo, Romeu Lima. Chame a torre 9895. Realizador. Alfa, Kilo, bate 3, confirmando. Uma intensidade baixa? Romeu Lima, boa tarde. Estamos no ILS, na sua escuta. A questão é circular para 17. Assistente, confirmando. Não tem condições de circular devido negativo para o procedimento de instrumento para 17. É foto visual, a gente pode circular? Já está visual já com a pista, já presente, é possível. Assistente, a intenção é cancelar então e modificar as regras para voo visual para a pista 17, é isso? É isso aí, Rondolino. Reporte quando pronto para o cancelamento do plano e modificação. É. Ah, passou externo, tá visual, propõe para, se possível, base para a direita no 7, né? Sente o Papão Romeu Lima, plano modificado 228, prossegue agora visual, para a pista no 7, curvando à esquerda, realizando uma base pela direita. Reporte na final do no 7, machado e travado. Tá 3-2, 3155, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Motiva, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16 e após conforme a rota apresentada no plano de voo. Transponder 5046, frequência do controle em 120.8. Autorizado para Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva à direita, saída da Estael, transição Leda. 5046, transponder e o controle 120.8. Pista 3155, Dael, Leda, transição Motiva, sua saída. Ok, Dael, Leda, depois Motiva, é a transição. Pista 3155. Pista 3155, atendimento correto, chame para um pushback. Vai chamar. Boa Salvador, boa tarde, Gol no ano menor, tente informação, Romeu. Gol 1169, Romeu, confere, aguarde copy. Guarda, Gol no ano menor. Pra final no 7, levar travado, Romeu. Papá Triplo Romeu Lima, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 7, o vento 180 graus, 09 nós. Depois é a parte 5. O 1169, pronto, cópia? Afirma. Gol 1169, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, transição Motiva, autorizou 10, após conforme a rota do plano de voo. Aciona 5132, frequência do controle em 120.8. Autorizado Guarulhos, nível 360, conforme a rota do plano de voo, autorizou 10, bridge, autorizou 16. Decola da pista 10 com curva à direita, da El, Leda, Motiva, transponder 5132, controle da Fonse no 208, gol no 169. Gol no 169, somente confirmando o transponder 5132. 5132. Gol no 169, cotejamento correto, entrando pushback. Gente, gol no 169. Os 31, táxi até o pátio 5, acessando a frequência livre. Boa tarde, até a próxima. 5245, obrigado, boa tarde. 6314 hoje. Boa. Gente, não há tráfego conhecido por este controle a reportar neste setor. Reporte iniciando descida. Jet Quebec Kilo, desce para a altitude de tráfego, reporte passando 2000 pés, KNH 10 no 5. 3145, só um instante de cópia. Gol no 869, após pelo desça para 2000 pés, altímetro no 0 no 5, está livre ILS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. Tranquilo, autorizado, ILS X-Ray, piscando zero, descendo para 2000, após a posição pino, 1-0, 1-5 ajustado, boa noite, 69, informará estabilizado. Nível 340, confirmo. 4144, só um instante, número 2. Só confirmando saída, seria da Leda Bridge? Arbo Elefa. Arbo Elefa, Elefa. 3145, opera. Galeão autorizado, nível 360, rota do plano de voo. Decola 1-0, curva direita da Euleda, após Leda, Motiva. Intercepta Pesulo 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena e após Conforto. Controle 1-9, decimal 35. E o transponder é 5-1-3-5. Autorizado para Galeão, nível 360, conforme roda, decola 0 com curva direita, saída da El, transição Leda, após Motiva, apertou 1-0, SMAP, DTT Lúcio, DTT Bravo, Bravo Charlie. Controle 3935, transponder 5-1-3-5, dan 3145. 3145 apenas. Modificando aí o controle em 120.8. Chame para posicionar. Controle 128 vai reportar pronto para acionar na 345. São Salvador, 1620, posição 612 para puxar de acionamento. Portão 6, livre, chame táxi. Chamada para o táxi, 1620. Azul 4144, cópia. Prossiga. Dado com fins no 3. 340 via a Pesulu 21, decolagem da pista 10, curva direita, saída A, boa transição elétrica. Controle em 120.8, aciona 5147. Autorizado, confirme 340, decola da 1-0, perfil da Arbo Elefa, curva direita, 1208, upper Zulu 21, 5147, teus pontos. Correto, pronto, 4147. Salve Salvador, voo no 1-69 para o pushback e acionamento, posição 1-0. Portão 1-0, 1-69, chame para o táxi. De pushback, acionamento, reporta táxi, voo no 1-69. Táxi, azul 002, voo na Transpetec. Salvador, boa tarde, azul 5002. 5002, autorizado chegada Mari, desça para nível 050, altímetro na 0 no 5. 50 na 0 no 5, pode ir direto de TAP. Autorizado de TAP. 2. Quem é? Solo Salvador, gol 1620 para o táxi. 1-59 a voz, 3 horas e 10, alterna Petrolina. Se visual com Serra Índia com Índia. 1015 o ajuste, já estou em 118.6. 18.6, autorre gol 1620, boa tarde. 06, boa tarde, autorizado chegada. Mari, desça para o nível 060, altímetro no 0 no 5. Chegada Mari, desça para o 060. Gol no 620, a torre em 118.95, táxi da Índia. E a Índia, para a pista 10, 18.95, gol no 620. Salvador, boa tarde, é papapá, Serra Charlie Fox. Controle. Papapá, Serra Charlie Fox. Proa direto, Ilhéus. Papapá, Serra Charlie Fox, mantém o nível 180 e a escuta do controle. Só para confirmar, Ilhéus, João. Aguarde a confirmação, Serra Charlie Fox. Igual no 869. Igual no 869, completa a aproximação, chame a torre 98, decimal 95. 95, obrigado, até daqui a pouco, igual no 869. Até. Papá, Serra Charlie Fox, informo que Ilhéus está operando visual. Ah, chamaram no ponto de objetivo. Gente. Aproximação, aguardando outra transição de pouso. Guarda na autorização, agora 869. Uno 620041 decola, controle Salvador 120 décima 8. 208, boa tarde. Uno 869 autorizado pouso, pistão 0, vento 180 graus com 09 nós. Sempre pouso, pistão 0, boa noite, 69. Tá, 3145, aguarde para o pushback. Vem, chama a torre. 169 para o táxi, 1-5 a bordo, 3245 de autonomia, alterna Galeão. Galeão 345, 115 a bordo. Táxi de Apache Índia, no ponto de espera 118.95, ajuste 1015, gol no 169. Sete livre táxi de Apache Índia, até o ponto de espera da 10, 118.95, 1015, gol no 169. Então 3145 para o pushback? Só o pushback, tá 3145. Coordena com a equipe de solo, após passagem 737, gol está autorizado. O 737 vai passar a retaguarda, prosseguindo para o ponto de espera. Após o 37 da Gol, utilizado por infeccionamento, vai reportar o táxi no 3145. Utilizado veículo 02. Azul 4206, desça para nível 050. 050, Azul 4206. Salvador, boa tarde, Gol 620. Yes. Cruzando 040370. Gol no 620, contato radar, passando 4500 pés. Suba para o nível 370, sai da PUCA. Na PUCA. Na Nós que é bravo, tem frequência livre. Alô. Boa. Uno 869, seu solo 43, direita, livre, chama o solo 121, décimo 9. Direita, mas eu ando, Uno 869. E por quantas milhas? É, prova 060 por 10 milhas. Quem que reporta retornando da rota? Pode estar lá. 69, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa antes, Vético, no 69. Salvador, Gol 169, próximo do ponto de espera da 10, pronto. O 169 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 09 nós. O altímetro permanece no 0 no 5. Livre alinhar e decolar, 10, Gol 169. Gol 620, voando Jamo. Quente. 14206, reduza para 200 nós. Informa o tráfego na sua posição agora de 12 horas, 7,5 milhas. Rumo Nordeste, é, o tráfego da companhia é um eco no 90, passando o nível 070 em descida 2000 pés, com 220 nós de ground speed. Quente, reduzimos 200 nós, descida 050, 14206. Noite, Juliette, boa noite, 69. Boa noite, 69, vai aguardar ingresso pátio 1, sua posição será o número 3. O tráfego da TG já havia sido autorizado para o pushback. Assim que o mês inicial está, autoriza o ingresso. Ok, aguardando, boa noite, 69, 03. Após o TAP, desça para 3.000 pés, QNH 10 no 5. Após o TAP, desce 3.000 pés, 10 no 5, as opas 06. No 620, chame Recife no 2685, alterno no 2545. 2685-2545 no 620, boa tarde. Boa. O 1169, decolando os 47, controle Salvador 120, décima 8. 1208 com o controle, obrigado, tenha um bom fim de semana. Igualmente. Obrigado. Salvador, muito boa tarde, esse é o Gol 1169, livrando 1610. Gol 1169, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. Poxa, pode voar da El direto? Autorizado líder, 1169. Obrigado, voando da El. 3145, ponto espera 1895, ajuste 1015. Ajuste 1015, autorizado o táxi até o ponto espera da 310, ponto espera 2895, 3145. 8869, observando o Airbus que está efetuando o pushback. Assim que tiver condições de ingresso, está autorizado, portão 3. Isso é Airbus 869, para 3. Destino 206, desça para 2000 pés, QNH 105, aguardando ILS. Desça 2000 pés com 105, para 206. 5002, confirme estabilizado. Sou Roberto. Ciente, completa aproximação, chame a torre no 895. 895, boa tarde. Boa. Azul 4206, autorizado LS X-Ray da piscina 0, reporta estabilizado. Autorizado LS X-Ray, Azul 4206, portarão. Perdão, 5002. Azul 5002, tráfego avistado, altímetro 10 no 5, confirme o trem, já baixado travado? Tá baixado. Sente, reporte baixo travado. Agora. Salvador, T3145 no ponto de espera, pronto. T3145, mantém um ponto de espera. Vai manter. Baixou e travou, 02. Azul 5002, tráfego avistado, autorizado pouso, piscina 0, vento 190 graus, 09 nós. Vive pouso, 02. Táxi via Índia, T3155. Via Índia, torre 118-95, T3155. Passaria do Papa Delta Bravo. Papa Delta Bravo, chamou o sol? É, afirmativa, só cheque de equipamento, obrigado. Alto claro. Fox, prossiga. Solo Salvador 3217, informação Romeu Portão 1 para autorização convite. 3217, agora. Sei, Azul 4206. Azul 4206, completa aproximação, chame a torre no 895. 895, 4206, boa tarde. Boa. Ouro, muito boa tarde, Azul 4206, final 5.6, visual para 1.0. O 4206 da Azul, altímetro 1.0 no 5, número 2 na aproximação, já baixar a travada? Afirmo, 4206. Sente, continua a aproximação, aguardando o pista livre. 206, 1.0, 1.5. 895, acione o código 01... 67, Lima, Oscar, Fox. Cheque de equipamento, passaria do Papa Delta Bravo. Alto claro. Ok, obrigado. A bordo, confirmando é TGL em Veracruz ou é sobrevoo apenas? Não, nada. Vou Veracruz, ciente, corredor Axé prossegue, a torre 118-95 para acionamento táxi na Aerostal Lima, Oscar Fox. 0, vento 180 graus com 10 nós. Livre pouso, pistão 0, azul 4206. Ciente, 5002, prossiga via Alfa e Kilo. A Infraero informa Pátio 3, porém não tem informação do portal, da posição. Siga instruções do balizador. Ciente, Alfa e Kilo. Aguardando instruções do balizador, 5002. TAM 3217, cópia. TAM cópia, 3217. Confins autorizado, nível 360. Via Pesulo 21. E após, conforme rota do plano. Decolagem da 10, com curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 120, decimal 8, aciona 5107. Gente, autoridade 360, via Pesulo 21, depois comparando a rota do plano, decolada 10, com curva à direita. Perfil da CEDAR, BOR, transição Elefa, 208, controle, 5107, transponte, da 3217. 3217, para pushback, acionamento. Gente, obrigado. Charlie Fox, confirme o livre, confirme mais quantas milhas para o ideal de descida. Seria mais... 12 minutos, senhora. Reporte no ponto para táxi, papá. Gente, a intenção é 17 a decolagem, é isso? Gente, reporte na táxi, papá. Uno, passou o nível 180. Chame Recife no 3395, alterna no 251. 3395, 1351. Boa tarde, bom fim de semana, obrigado. Igualmente, apenas para confirmar, secundária 1251. 251, obrigado, uma boa noite. 4206. 4206, boa noite, prossiga via Alfa. Reporte antes da Juliette. Prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Zero vento, 180 graus, com 08 nós. Livre decolagem, zona 03, 145. Lima, Oscar Fox, táxi via pista, reporte cabeceira 17, pronto. Nós estamos passando a posição 03 aqui no pátio, no pátio 3, e nenhum balizador aqui. Ok, quase 5002, mantém a posição. Vou verificar com o infraero qual a instrução. Ok, obrigado. Yes. Gente, Zulu Juliette Serra, acione 0123, confirme o POB e o tipo de aeronave. Para visual, azul 5002. Afirma aqui, então siga as instruções mesmo, 5002. Gente, muito obrigado. Ciente, reporte ingressando Vera Cruz, o Zulu Juliette Serra. Toma o portão 8, que ainda está ocupado pela aeronave da companhia. Aguarde modificação do portão ou liberação do mesmo. Ciente, está aguardando, azul 4206. Para pushback, acionamento azul 4144. 4144, autorizado pushback. Informe se tem condições de puxar mais recuado, dando condições de uma companhia ingressar para o portão 8. Afirmativo, senhor. Temos condições, sim. Pode mandar. 4206, ingresse então com cautela, observando a companhia efetuando pushback no portão 8. Gente, ingressa no pátio da visual já para a nave da companhia. 4206, obrigado, amigo. Pisando 55, autorizado a decolagem, pisando 0, vento 180 graus, 07 nós. Livre de colagem, 3, vamos 55. Fosca, Fox. Autorizado, decolagem pista 17, o vento 180 graus, 08 nós. Confirme. Sena 6210, autorizado chegada a mar, desça para o nível 050, altímetro no 0 no 5. Controle, boa tarde, eu tô 3155. Tan 3155, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, saída da El. Na Dayel, subiram para o 340, Tan 3155. Autorizaria Dayel, 3155? 0767. Doutor Mangalhão, com 3 horas de autonomia. Fox na escuta? 0167 no transponder agora. Gente, bom voo, controle 120.8. Obrigado. 0210-1895, obrigado e excelente trabalho. Solo Terra 32. Solo Terra 32, ano 7, pushback, instrumento por dono. 3217, coordena com a equipe de solo. Após passagem do Embraer da Azul, autorizado o pushback. O Embraer vai prosseguir para o ponto de espera via Índia. Cliente do Embraer, até 3217, vai coordenar. Autorizado o pushback e acionamento. Meu pés, reporte Farol da Barra. Reporte Farol da Barra. Juliette Serra na escuta do controle. Em altitude. Papa e uniforme Charlie, Mike e Romeu, apenas para informação, tráfego agora nessa posição de... Está 9 horas, 7 milhas, mantendo na 1500 pés, o Romeu Vitor na zero. Reporte, mantendo no 1500 pés, reporte para lançamento, Papa Uniforme Charlie Mike Romeu. Reportaremos. O rumo é o rumo nordeste, o rumo do tráfego informado, Charlie Mike Romeu. Até mais cedo. Controle de Salvador, voo 1166, passando 190 para o 170, informação Romeu, boa tarde. Boa tarde, voo 1166, autorizado chegada a mar e desça para o nível 060, altímetro no 0, 15. 060 com 1015 gol, 1166. Tudo, Juliette Guerra, 2, 3, 4.